Marcelo Rocha. Pensa na preguiça de sair, de se arrumar e ver, se comportar como solteiro, dá moral pra qualquer oi, pedir uma conta pra dez, o que era pra achar em dor. E pensa na preguiça de somar, pega a fila no banheiro, querer fumar do seu cigarro e não achar o esquerdo. Eu vejo o seu estresse, pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que nem conhece. Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteira. E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, pra ter paz é precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o quanto que eu perturbo o dobro. E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, pra ter paz é precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o quanto que eu perturbo o dobro. E aí, cê tem certeza que vai ficar solteiro? Ou quer pensar de novo? Pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteiro, se comportar como solteiro, moral pra qualquer oi, pedir uma conta pra dez, o que era pra rachar em dois. E pensa na preguiça de um somar, pega a fila no banheiro, querer fumar o seu cigarro e não achar esquerdo. Eu vejo o seu estresse, pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que não.